tudo no mundo sem valor. Um vaso cheio de pecado, vazio de Deus. Um vaso outrora usado, porém trincou. Passou dele toda a virtude, não mais prestou. Um vaso que era uma bênção, perdeu a prudência, então fracassou. Virou para o mundo e o pecado entrou. Hoje perdeu a aparência, pois é consequência do que praticou. O efeito do triste pecado, vaso abençoado, em tristeza ficou. Deus usou. Era um vaso de honra, tinha valor, porém não cuidou e o pecado entrou. Não é mais um vaso de honra, vazio ficou. Porém, eis aqui o oleiro, fiel, verdadeiro e restaurador. Transforma o vaso estragado, que está jogado sem nenhum valor. Novo, faz um vaso novo e de muito valor. Então o vaso restaurado é de novo usado nas mãos